Pegada. Pegada. E aí galera, novamente eu, Luiz, com Z do Coletivo Pegada. E hoje vai ser um programa diferente, não vamos entrevistar bandas, vamos entrevistar duas figuras muito importantes lá do Coletivo Forceps. Afinal, estive lá e conversei com a galera durante o lançamento da sede do Coletivo lá em Sabará, lá na casa José de Figueiredo Silva, que vai abrigar também outras três entidades. E foi muito bacana, conversei com o Salgado e o João, e eles me falaram um pouco lá de como que foi o processo até chegar na inauguração dessa sede, falaram um pouco lá da cena de Sabará também. Eles que são integrantes de banda, né, o João do Trianon e o Salgado do Quatro Instrumental, eles deram também uma perspectiva de músicos aí sobre a importância dessa casa. Então vamos aí com a entrevista. E após a entrevista, como homenagem aí ao pessoal, a festa foi muito bacana, teve show, teve comida, bebida, foi bem legal mesmo. A gente vai ouvir a dupla fofinha de Sabará, o Fofoca Erudita, com a música Amiga Grande. Então vamos lá. Estou aqui com, então, com o Salgado e o João do Forceps, na Casa de Cultura José Figueiredo Silva, lançando aqui a sede, cara. A sede que vai abranger aqui o Coletivo Forceps, a Casa de Animação, a Borracharioteca e também a ONG Leal, né, galera? Galera, fala um pouco pra mim, assim, qual que é a importância aí da casa pra Sabará, pra cultura de Sabará. Como é que tá aí? Como é que foi a movimentação pra conseguir esse espaço também? Fala um pouco da história aí, até chegar nessa inauguração bonita que tá rolando aqui. Bom, Sabará é uma cidade muito rica culturalmente falando, assim, tem várias entidades, só que é tudo muito isolado. Então, quando começou as entidades jovens começaram a atuar mais forte aqui na cidade, de repente a gente conseguiu chegar, assim, aproximar uma da outra, e é muito difícil a localidade, sabe, juntar, poder pegar um espaço, e foi muito complicado, era uma coisa que a gente não vislumbrava, assim, do jeito que foi, até que o Zé Patrício, que é o representante da ONG Leão, cedeu a casa dele, que está no coração da cidade, um ponto, assim, de super importância pra gente, e que aí a gente conseguiu convidar algumas entidades para poder fazer essa sede. A ideia, a princípio, é ser um escritório mesmo, uma sede, um espaço para oficinas, mostras, uma coisa, assim, um movimento mais cotidiano, vamos dizer assim. E é a hora de juntar, assim, para poder as coisas realmente acontecerem. E todas as entidades têm vários movimentos, vários festivais que já acontecem de forma individual, que cabe as outras ações, assim, de uma forma muito interessante. Então, é um momento, assim, que a gente ficou muito feliz de estar acontecendo, assim, não esperar, foi muito rápido. Pode falar. Pois é, eu acho que se for ideologia ser diferente, mas eu acho que na verdade é a mesma, cara. Eu acho que só que cada um trabalha mais voltado para uma área diferente, né, assim. E eu acho que isso, cara, esse é o grande lance, eu acho, que a gente ter conseguido essa sede para juntar as entidades, para trabalhar junto, eu acho que esse é o grande feito. Pra você conseguir juntar tudo no mesmo espaço, sabe? Pra poder trabalhar, eu acho que as coisas acontecem muito mais fácil, eu acho, porque de cada um fazer um movimento isolado, assim, né? Eu acho que o grande lance, que é o circuito fora do eixo, eu acho que é isso, você conseguir juntar todo mundo e fazer junto na mesma coisa, né? E quando você consegue, na mesma cidade, você juntar entidades que têm vertentes diferentes, mas você juntar todo mundo na mesma sede, pra poder trabalhar junto, eu acho que esse é o grande feito, na verdade, assim, né? Eu acho que é muito forte. Marcelo, o que o Forceps espera, assim, da repercussão de agora ter uma sede, né, cara? Ter uma localidade fixa pra atuar, pra os artistas virem aqui procurar o Forceps, assim. O que vocês esperam em termos de crescimento da cultura em Sabará, do fomento à produção autoral, às vezes, sei lá, musical ou não. Afinal de coisa que congrega outras expressões artísticas também, né? Como é que vocês estão vendo, assim? O que vocês acham que, a partir dessa inauguração, o que pode se vir, o que pode parecer de frutos aí? O que vocês podem colher de frutos? O que vocês estão esperando? É, a gente tem um grande problema aqui de público, de formação de público. Tipo, a mídia de massa ainda domina e é muito difícil você mostrar para as pessoas que tem outras coisas acontecendo, que tem outras ideias e tal. E, como eu falei, esse ponto é um coração da cidade. Então, você tem três janelas de frente para o coração da cidade, a gente passa tudo, que vai estar aberto de segunda a sexta, horário comercial, com as coisas acontecendo aqui, um movimento, né, legal, assim, tipo, o tempo todo, movimento de pessoas e tal. Já instiga a cidade, a população, a querer saber, pô, o que está acontecendo. Que já é o primeiro ponto que o Forte já queria trabalhar dentro de escola, sabe? De mostrar para as pessoas que existe isso, que existe não só o Fora do Eixo, né? O Fora do Eixo é até difícil explicar se assim, num partido local. Então, assim, que existe um coletivo, que existe uma rede nacional, que existe a música independente e a cultura independente. Então, uma coisa assim, que a gente espera pegar esse ponto, porque eu, sei lá, o que eu vejo assim, da galera tá muito solto, sabe? O pessoal não vê nada acontecendo. Então, a pessoa às vezes é um cara que era pra ser um músico, um cara que era pra ser um produtor, um jornalista, um agitador cultural, que não, na verdade ele não passa a ser nada, porque ele não enxerga essas possibilidades. Então eu acho que a casa vai possibilitar isso, né? Esse acontecimento de a galera visualizar melhor o trabalho do Forceps e visualizar outras coisas, possibilidades para ele mesmo profissionalmente, né? Porque isso tudo que a gente está desenvolvendo é um lance profissional. E espera que, tipo, que seja mais uma opção para a população também. Porque não só a gente. Não adianta a gente falar que pô, a gente trabalha com cultura independente e tal, e aí, sabe? Se a população não interessa, não quer ver, não quer ouvir, não é bom, sabe, pro coletivo. O coletivo é da cidade, então a gente tem que mostrar que tem coisas boas, que a gente tá trazendo coisas boas para ser ouvidas, para serem vistas e tal. E eu acho que é isso, vai possibilitar isso, você ter uma sede, uma conta fixa assim, de referência. E é isso, cara. Bom, então finalizando, eu queria dar os parabéns aí pro Forceps, né? Desejar sucesso. É realmente uma iniciativa ótima, assim, é um passo muito grande. Por ter agora uma sede, um ponto de referência assim, para o coletivo, que é uma coisa que a gente no Pegada tá buscando ainda e tal, esperamos conseguir em breve. Cara, parabéns aí, cara. Deixa um recado final aí pro povo aí, o que a galera de Sabará e do Brasil pode esperar aí do Fósforos aqui pra frente, assim, com essa sede nova aí, como é que é? Ó, eu agradeço demais pela sua presença, Luiz, pela presença do Pegada, eu acho que é importante. É a cidade mais próxima nossa, é o coletivo mais que tá do lado, vizinho. Então, tipo, né, fiquei feliz de vocês virem, serem bem representados, ainda vim trabalhar, né? Pô, vocês estão trabalhando aqui. E o que o Brasil pode esperar, eu acho, assim, a gente tá trabalhando muito nisso tudo, saca? É um processo, assim, a gente tá com web rádio hoje aí, sabe? Uma coisa, né? Como assim mesmo? Uma casa tá rolando, uma transmissão nacional. Uma falhada, mas tá rolando. É, mas, pô, a gente... Aconteceu vários imprevistos, até a banheira estragou em última hora, mas assim, a gente espera que vai dar tudo certo, vai caber tudo aqui dentro, sabe? Hospedagem solidária, que é uma coisa de circuito trabalhar, então, tipo, tem quartos aqui, vamos atender, vamos, na medida do possível, sabe? Então, tipo assim, é fazer a coisa virar, tipo assim, mais real do que já tá sendo, sabe? E fora que contar com as outras entidades é maravilhoso. Então, tipo assim, enquanto o Forceps tá fazendo o papel dele, a gente vai receber o pessoal do Circuito Fora do Eixo com uma biblioteca bacana, que é o trabalho da borracharia, com a educação ambiental da ONG Leão, né? Tipo, material legal, o trabalho deles, seja qual for, a casa da animação, mesma coisa. Então, enfim, a gente espera que seja uma parceria, assim, positiva, tanto para a cidade quanto para o circuito inteiro, para o Brasil inteiro, assim. Espero receber todo mundo aqui que tá ouvindo agora, que vai ouvir esse podcast, e fico feliz de estar acontecendo. Hoje é um dia assim, realmente estou muito feliz. A gente ralou uma semana, assim, não sabia o que ia acontecer. Igual eu falei, é tudo teste. E pelo primeiro momento, assim, eu já vislumbro um sucesso, assim, uma semana abraçal, né? Porque o trabalho já vem de bom tempo, né, cara? O que eu falei pra galera é isso, bicho. Venham a Sabará, vão ser bem recebidos, sabe? Vamos continuar trabalhando junto, pegada. Quem tiver afim de vir pra cá, é só vir. Lugar pros caras vai faltar, não. Valeu, galera. Parabéns aí. Vamos que é nóis, é nóis. A vida é tão longa e a gente só vai morrer velhinha. gaga, bem gaga, bem gaga, bem gaga, bem gaga, bem gaga, bem gaga, bem bem gaga, gaga, gaga, bem gaga, bem gaga, bem gaga. Então, esses foram Salgado e João, lá do Coletivo Forceps. Queria aproveitar para parabenizar o coletivo aí, em nome do Coletivo Pegada, por essa sede e dizer também que a cultura mineira, sabarense e brasileira só tem a ganhar com essa sede. Espero que vocês tenham gostado também do Fofoca Erudita. Fiquem de olho aí na agenda das meninas lá no myspace.com/fofocaerudita, que elas têm alguns shows aí por fazer. Então é isso, semana que vem eu tô de volta, obrigado pela audiência, parabéns Forceps, até mais. Pegada. Pegada.